hino 368 da nossa APA cristã, Jesus, tudo para mim. Abra sua APA cristã no hino 368 e louvemos o nome do Senhor. Jesus, tudo é para mim, de culpa me livrou. Amor e paz eterna na cruz para mim ganhou. Sim, tudo é para mim, mostrou seu imenso amor. Glória ao santo nome do amado Salvador. Abra sua APA cristã e louve ao nome do Senhor. Estava no pecado, perdido, triste e só. Que diferença agora, Jesus de mim tem dó. E hoje só confio na graça que me deu. O seu amor conheço e ando para o céu. Jesus, tudo é pra mim, de culpa me livrou. Amor e paz eterna na cruz pra mim ganhou. Se tudo é pra mim, mostrou-se imenso amor. Glória ao seu santo nome, do amado Salvador. Estou pro mundo morto, mas vivo pra Jesus. Só ele é o piloto que certo me conduz. A Bíblia que me ensina que na cruz padeceu, comprou-me com seu sangue e sua paz me deu. Jesus, tudo é pra mim, de culpa me livrou. Amor e paz eterna na cruz pra mim ganhou. Se tudo é pra mim, mostrou-se imenso amor. Glória ao seu santo nome, do amado Salvador. Muito perto vou chegando do glorioso lar. Me preparo morada onde irei habitar. Jesus, me santifica, ajuda-me a lutar contra a vil injustiça e mesmo me negar. Jesus, tudo é pra mim, de culpa me livrou. Amor e paz eterna na cruz pra mim ganhou. Se tudo é pra mim, mostrou-me